Atenção para a nossa sintonia. Você está na melhor. ZYH 788, 920 kHz. Onda média, 5.000 watts de potência. Rádio Vale da Serra de São Luís de Montes Belos. A rádio da cidade e região. Esporte, notícia, música e muita informação. Vale da Serra, emissora da Fundação Dom Stanislao Vanelis. Nosso compromisso é com você. Os maiores sucessos sertanejo. Amor. a você. De boa música, muita informação, bate-papo descontraído. Se liga, se liga. Revista RDR. Revista RDR. Sua manhã muito mais completa. Fique por dentro dos assuntos do cotidiano com seriedade e bom humor. Essa mistura é. Revista RDR. Começa agora aqui. Meninas, beijo especial, alô rapaziada, aquele abraço, tô chegando com a turma toda aqui do programa Revista RDR, até às 10, muitas atrações, hein?